Se for pra viver como Caim, eu morro como Abel. Como Abel. Caminho traçado. Escolhido pra guerra, foi eu que escolhi a luz e não as trevas. Se liga, você que é louco, destino traçado, seu rumo é outro. Tantas vezes eu vi você jogado, cheguei do culto cheio de poder, você desnorteado. Dei ideia, falei de uma mudança, você quer, mas o inimigo tira a esperança, lembrança. Lembra de quando você era criança, naquela felicidade que tomava conta da sua vida. No sol, na chuva, na brisa, da noite, quer sentir de novo? Te falaram que não existe, não. Vem. Ouça, segue a rima do Lu, do Lu. Te faz pensar das noites perdidas, você chegando, eu indo trampar. Só no olhar já percebia, sua cabeça baixada, na pura agonia. Decepção, tem um caminho traçado, a luz da escuridão. Não, aí irmão, destino, ninguém tem que passar porque passou seus ancestrais. Tristeza, doença, que matou e vem matando seus avós e seus pais. Sai, eu me liguei num livro, quer ligar também. Traz alegria e paz pra Jerusalém. Sou astuto, não me iludo, Deus é o meu escudo. Nascei pra ser vitorioso, não pra ver os ricos transbordar. E eu remoendo escondido no fundo do poço. Faz a terra firmar, antes do vento soprar. O verbo se fez carne pra se acreditar. Pra tudo fazer um sentido, vivendo nesse mundo de batalha, parecendo esquisito. Caminho traçado meu é ser livre. Vivo hoje, o amanhã se pá, nem me ligue. Vou te ensinando e me ensinando. Quem está escrevendo sou eu e ele me revelando. Com os dons rimando, pregando. Que nos últimos dias há de perceber que os caminhos vão se unir pra reta final. Da direita ou da esquerda, qual será o seu afinal? Qual será o seu caminho afinal? Traçam pra mim, não quero sua oferta, não. Não quero não. Traçam pra mim na vida que não teve os irmãos. Não quero irmãos. Traçam pra mim, não quero sua oferta, não. Traçam pra mim na vida que não teve os irmãos. Me entender agora é que eu não posso. Sei que se eu morrer aqui, muita gente aqui vai brindar no meu velório. A voz do negro aqui, nunca se cala. Minha fé no Senhor mesmo perante a guerra não se abala. Nesse apaga a chama da justiça que corre em minha veia. Já faz parte da minha vida do vale de ossos seco reinar. Se o guerreiro pode ligar, a tropa dos nojento. Manda vir pra cima que eu tô pronto pra arrebento. Ideia pra trocar, aqui já faz tempo eu rasgo o verbo mesmo sem medo de falar. Muitos já caíram, aprenderam comigo. Ao invés de me ensinar a retroceder, jamais caí, mas levantei, aprendi a me esquivar. É só crer e acreditar. Muitos já estavam amarrados quando pensaram em me cercar. Não faço parte desse jogo, minha riqueza tem outro valor. Te garanto que você não compra fé, esperança e amor. Olhe o diabo bem vestido com muito ódio e rancor. Olhares atentos em mim, sempre me julgaram errado. Não dando de coitado, mas se ninguém é perfeito, porque eu sou culpado. Zoei a estrutura e olha que não foi pouco. Mas o amor de Deus invadiu meu corpo. Guarde bem essa frase, o amor vale tesouro. Homem versus homens até o sol se converter em trevas, até a lua se converter em sangue. Ouço as trombetas e cantem, o louco aqui segue adiante. É como se eu tivesse nascido numa cova de leão e não sabia. Maldade constante, eu tô ileso até o momento. E em nome de Jesus, nenhuma arma que prospere se levante. Guerreiro, não desista fácil dos seus sonhos. Deus está contigo, bate de frente com o demônio que ele cai. Perante a batalha, levante o braço como lutador. Guerreiro vencedor, meu pensamento vai além de qualquer lugar. Quem foi que disse? Eu não me lembro, sem limites pra pensar. Tá mordido, eu sei que tá, mas aqui na terra não tem homem pra parar. Quem é réu, quem é juiz, isso é Deus quem vai julgar. Clé, clé, que clé, que pede break. Cê não é malandro, cê não é esperto, então vai, que vai. Teco, teco, que e nota mil sobrevivência, nota zero. Quero ver se riqueza vale muito no inferno, certo? Me lembro de um sonho, sonhava ser feliz com mulher, diamante, ouro, traidor, vacilão. Me jogou no poço, tipo louco, válido, mas saí da escuridão pra governar o Egito. Eu tenho a força de José e o Judas aos meus pés. Tenho a prosperidade de Obed-Edom. Sou louco, pouco, tipo, igual Moisés. Passo dentro do mar sem nem molhar os pés. Quando o louvor da minha boca soar, as cadeias imediatamente irão se quebrar, desabar, vai cair. Perante ao inimigo, santo saqueador, eis-me aqui. Pode assistir, pode aplaudir. Meu Senhor venceu a morte pra me restituir. Pesadelo do inferno, já é tarde, agora renasci. Chamado de Deus, vem, caminho traçado que o louco escolheu. Se sábio for ter a falta de inteligência pra construir e provocar mais guerra, serei pra sempre mais um louco nessa terra. Volte ao início e veja onde errou. Traçou pra mim, não quero sua.